presença do meu amigo Igor Ole. Aquele abraço, Igor! Você tá brincando, né? Você tá falando, né? Que entre nós tudo acabou. Você tá chorando, né? Pegando em minhas mãos, né? Olhando em meus olhos e se despedindo. Olha as consequências que você causou. Tá matando nosso amor, estragando nossos planos. Olha as consequências que você causou. Tá matando nosso amor, estragando nossos planos. Você vai lembrar quando perceber e sentir minha falta na cama. Vai me ligar pedindo pra voltar. Você vai lembrar quando perceber e sentir minha falta na cama. Vai olhar nossas fotos, falar que ainda me ama. Vai me pedindo pra voltar, pedindo pra voltar. Marinho Santana, Afonso Marcante. Olha as consequências que você estragando nossos planos. Olha as consequências que você causou. Tá matando nosso amor, estragando nossos planos. Você vai me ligar pedindo pra voltar, você vai lembrar. Quando perceber e sentir minha falta na cama, vai olhar nossas fotos, falar que ainda me ama. Vai me pedindo pra voltar, pedindo pra voltar. Pedindo pra voltar.